fortalece quem ouve sem medo. O som de Brendon que chega, siga, se firma, conquista e faz maravilha. Se mostra o lado bom da periferia, que tá no morro, favela, quebrada, ruas e terras, em cada canto que andamos, em cada canto dela. Parceiro, cole, confie, relaxe, pare um pouquinho. É só chegar, repare em voz e fique tranquilinho. Que aqui não tem só comédia, também não tem só miséria. Existe muita, mas nós juntos superamos, certo? Então vem, deixa meu som te levar. Então vem, vem que eu quero te mostrar a realidade que muitos se negam em assistir, que tá diante dos olhos e que nos faz feliz. É só pra você se conscientizar, periferia também tem do que se orgulhar. Também tem irmãos de fé que andam lado a lado. Existem dois caminhos, o certo ou o errado. O mundo tá aí pra ser conquistado. Do lado bom é jogar na pelada do sábado. Quem ganhou, quem perdeu, quem marcou um golaço. Logo mais, um almoço especial em família. Minha avó, meus pais, meus tios e primas. Meu telefone toca. E aí, mano Gão, a tarde tem um baile, vem curtir com os irmãos. Quem quiser é só chegar. Respeito é a chave em qualquer lugar. Até 5 da manhã na paz, curtindo o baile. Uma vantagem no busão, a passagem pela metade. Me lembro nas antigas, só aperrei, quase perdi a vida. Mas hoje em dia é só vitória, um novo homem, uma nova história. Trocando ideias, fazendo o som, ando no sossego, pra mim tá bom. Tinha comunidade pra fortalecer, quando chega a noite aquele rolê. Deus abençoa quem é bom de espírito, quem me conhece, sou a prova disso. Guerreiro das ruas, pronto pro combate, uso a coragem, respeito e o caráter. Aliança no rap, o raga a estiga, exerço a função. Sua vida, só com o lado bom. Vem comigo pra ver, vem, vem, vem, vem. Sempre.